Vamos para quase 33 minutos. O Palmeiras tem escanteio lá pela ponta direita. Aí o Zé Maria na batida. Fica a bola dentro da área! Aguinaldo! Gol! Aguinaldo do Palmeiras! 33 minutos, escanteio cobrado para desviada e aí sobrou fácil para o Aguinaldo. O Pena participou do lance, o Aguinaldo não teve problema em mandar para o fundo do gol, na cara do Wagner. O Palmeiras faz o quarto gol, define de vez o jogo.